Bem-vindos a mais uma sessão de jogo. Eu sou o Marcelo e a sessão de jogo que vocês estão para ouvir é um pouco diferente. Para começo de conversa, vocês vão ouvir uma sessão de jogo com a galera do Escudo do Mestre. E aí, Aê! ouvintes? Olá, ouvintes! Peraí, diz quem são vocês e o que vocês estão fazendo aqui. Ah, aqui é o Vitor do Escudo do Mestre, acompanhado por. Pelo Guilherme, vulgo Chess, que mestrei essa sessão de jogo. E nós vamos passar para vocês como foi a experiência um pouco do Fast Play, do Quick Start, de um dos RPGs do Warhammer 40K, o Deathwatch. Que é o RPG que você joga com os Space Marines, mais famosos do cenário. Então, Chess, explica pra gente, já que você foi o GM desse. Acho que chama GM, Warhammer também, não? Chama. Ou tem outro nome? Tem alguns RPGs que gostam de dar uma variada. Não, é GM, é Keeper. Exato, é verdade. Esse GM. Esse GM é Game Master mesmo. O que que os ouvintes podem esperar do jogo de hoje? Vão ser quatro sessões. Na verdade, vocês gravaram uma sessão só, isso, e vamos dividir em quatro partes, porque ficou grande demais. É, vamos dividir em três partes. Em três partes. Ficou umas 4 horas de duração, 1 hora e um pouquinho para cada parte. Pois é, e sobre o RPG em si, o que a gente vai ver aqui é, não é, importante salientar que não é o jogo do RPG do Deathwatch mesmo, livrão de 400 páginas e tal. É uma versão de conhecer o jogo, né, um quick start, para aquela coisa que a empresa disponibiliza para você jogar, ter uma noção do sistema. É um sistema, ele vem simplificado, sem uma série de minúcias e coisa e tal. A gente pegou esse, eu, apesar de eu conhecer o sistema completo, a gente pegou essa versão simples para, enfim, ser mais rápido, né, ficha pronta e coisa e tal. Então, vocês vão ter uma visão de o que foi o jogo, de como é que a Fantasy Flight Games quer que você conheça o jogo de Warhammer. Eu, assim, vocês vão ver durante o podcast que eu mudei um monte de coisa, porque todo mestre muda, não tem jeito. Teve uma regra ou outra que ficou meio complicada, porque o Quick Start não é muito claro, mas a gente fala sobre isso também no, no, durante o jogo. E foi divertido? Vocês se divertiram? É Porra! importante se divertir. Bom, não, mas ó, é que nem eu tava conversando com o Chess. No final da última sessão, os ouvintes vão ver direitinho a nossa opinião, mas o que eu posso adiantar é que quando você é um fuzileiro espacial numa armadura de, sei lá, 300 quilos, armado com uma arma maior que a sua cabeça, meu, é impossível. Metralhando aliens, é impossível não se divertir, sabe? É, toda hora a gente estava gritando alguma coisa e sentando bala, pura ação. Não teve quem não se divertiu. É, eu achei demais também, eu gostei muito. Eu gosto muito do cenário de Warhammer, é difícil mestrar Warhammer e não gostar, mas é bom que os jogadores acabaram gostando também. É, foi um jogo, é um jogo muito focado pro combate, pra porradaria, pra vamos matar os aliens malditos. Não teve tanto tempo para desenvolver aquela interpretação mais complicada, mais complexa, mais profunda, até pela característica de fast play do jogo. Mas foi divertido pra caramba. E como é que chama a aventura? Final Sanction. Final Sanction. Nossa, tem nome aquele tipo de base cheia de monstro que se vocês não matarem todo mundo em 12 horas, explode bomba atômica. Cara, Então, você muda. capturou De, muita da assim, coisa do só jogo. muda a escala. Em vez da base, muda pro planeta. Nossa, beleza. Eu tô louco pra ouvir tanto quanto os ouvintes que estão vendo isso aqui agora. Então, vamos parar de enrolar e vamos seguir logo para a sessão de jogo. E nós vamos comentar, vocês não vão comentar nada por hora, até porque depois dessa sessão de jogo, o Escudo do Mestre volta para a sua temporada 2012 com uma resenha desse jogo, né? É, a gente vai fazer um apanhadão de Warhammer no geral, o 40K. Ah, tá. Não vai ser exatamente uma resenha dos jogos. Vamos falar do mundo de Warhammer. Do mundo de Warhammer, mas vão ser vários episódios, não sei se em sequência ainda ou não, que a gente vai falar do mundo de Warhammer e de cada um dos RPGs dele separadamente. Black Crusade, que é o mais novo, e por aí vai. Já Beleza. adianta que 2012 é o ano de Warhammer no Escudo do Mestre. Tava na hora de algum lugar brasileiro falar de Warhammer, né? Demorou. É mesmo, é um RPG muito pouco conhecido. Então tá, vamos ouvir então Warhammer 40K Final Sanction, parte 1. Thank you. Isso. Estamos começando a primeira sessão de jogo aqui do Escudo do Mestre, Momento histórico. diretamente do Chess House, o centro de jogatina aqui de Sampa. E aí, estamos eu aqui, Vitor de sempre, o Guilherme, fiel Chess, E aí? Barbs Eu. e o Kaká. E aí? E o que a gente vai jogar hoje, Chess? Hoje eu vou mestrar o Fast Play, a versão de. Eu conheci o jogo, né? De Warhammer 40K Deathwatch. For the Emperor! Puta que pariu! Então, esse é o seu jogo de hoje. Mas ninguém conhece o sistema muito bem ainda. Deixa eu ver o que vai dar aqui. Beleza, beleza. Então vamos lá. Por mim, pode começar. Exato. Bom, o que que vocês sabem? Vocês são o Marines do Deathwatch e recentemente o Chapter Master do Deathwatch chamou vocês para passar para vocês uma missão. Normalmente, o intel dado para o Deathwatch é muito bom, o que não é sempre o caso do Império. Muitas vezes a Imperial Guard é deployed para lutar sem saber contra o quê, nem como, nem onde, nem por quê. Então, mas isso não acontece, é claro, com The Emperor's Finest. O Chapter Leader contou para vocês? Vocês estão de partida em breve para um planeta chamado Avalon. Ele fica numa parte fronteiriça, perto de Jericho Reach, que é um lugar que tem expansão, uma cruzada. E. Ele é terrivelmente cheio de brumas. Avalon. Não, Avalon. Avalon. Mas enfim. Por que que vocês vão ser deployed lá? Por que vocês vão mandar um kill team para lá? Existe uma inquisidora que estava lá, a inquisidora Calistrade, e ela requisitou a ajuda do Deathwatch, apontando uma possível invasão de Jane Stealers. Para quem não sabe, para vocês que vocês sabem, na verdade, né? Jane Stealers são uma espécie de tiranide que normalmente é o começo de uma invasão tiranide. Eles chegam ao local. Eles têm capacidade de se. Eles têm poderes muito inteligentes, são combatentes ferozes, muito poderosos, muito complicados. Assim, um Jane Stealer ele é um equivalente a um Battle. Vocês nunca vão achar isso, é evidente. Mas, assim, ele tem chance de combater, de derrubar um Battle Brother. E eles são criaturas muito inteligentes e eles conseguem criar cultos a eles. Eles conseguem influenciar, através de poderes psíquicos, a população local. E causar revoltas, eles vão se reproduzindo com a população local, e depois de algumas gerações começam a nascer novos Jane Stealers, e eles, depois que eles têm um número suficientemente grande e destruíram as defesas do local de uma maneira consideravelmente competente, eles enviam um Psychic Beacon e chamam a Hive Fleet para consumir o planeta. Normalmente essas invasões demoram 50, 60, 100 anos até que se completem. E parte da Ordozinos da Inquisição é encontrar e destruir essas invasões antes que elas se permaneçam. Então, o que você sabe? Eles chamam de Gen Stealers porque eles roubam genes? Sim, eu chamo de Gen Stealers porque eles têm a possibilidade de se. É mais ou menos assim: quando chega um Gen Stealer, ele pode, e o que normalmente eles fazem, eles colocam tipo um parasita no corpo de uma pessoa. Esse parasita vai influenciar essa pessoa a proteger, cuidar do Gen Stealer. E ao mesmo tempo vai começar a mudar o DNA dessa pessoa. Os filhos dessa pessoa vão nascer deformados e com mudanças no corpo. E Jane Stealer pode infectar várias pessoas com isso. Os filhos desses filhos vão nascer mais deformados. Os filhos desses filhos vão nascer normais. E a quinta geração nasce em Jane Stealers com características da população local. Por exemplo, é muito comum que Jane Stealers da variação humana tenham mãos humanas para operar equipamento, além de outras coisas. Therefore, Jane Stealers. Então, a Inquisidora Calistrade, que estava investigando essa possível infestação, convocou vocês para pedir ajuda do Deathwatch e o seu Chapter Master resolveu deploy vocês como kill team para ajudar no que for necessário. Vocês embarcaram, então, algumas semanas atrás, na Sword Class Frigate Valiant, que é uma nave da Guarda Imperial, não é uma nave do Deathwatch, que vai transportar vocês até lá. Vocês, depois de algumas semanas de warp travel, já que qualquer viagem mais rápida que a luz é feita pela dimensão paralela que é o warp. Então, após algumas semanas de warp travel, vocês se aproximam de Avalos. Vocês estão na cabine de vocês, né, em Avalos, quando, e assim, o capitão da nave, ele é muito, é aquela coisa, né, vocês são Space Marines, vocês são adeptos das Tartes. A população da nave, no geral, não eles não falam com vocês, porque eles ficam awestruck quando eles veem vocês. Eles ficam tipo, oh, meu Deus, Space Marine. O capitão quer, tipo, lambe as bolas de vocês o tempo todo, faz o que vocês quiserem, tá o tempo todo. Não, a gente vai chegar, a gente vai chegar. Bom, isso foi há alguns minutos atrás. O que aconteceu? Assim que vocês saíram de Warp Space, vocês se aproximavam com a nave do planeta, vocês têm seus drop pods, vocês são jogados no planeta, já estavam se dirigindo a eles. Quando vocês chegaram perto da órbita do planeta, atrás de uma das luas de Avalos, isso aconteceu há mais ou menos uma hora, saíram naves tiranides. Que não são exatamente naves, né? São tiranides com especificações... São os Ergs. É, são bionaves. São os Mutalisk. Exato. Então... quando vocês... Uma coisa interessante assim, vocês relembrando do que aconteceu, né? Só para dar uma introdução para a aventura. Então, vocês apareceram. Vocês, há 47 minutos atrás, tentaram Vox Contact com Avalon, com Avalos. Mas vocês só conseguiram estática e barulho nessa tentativa de comunicado. Há 18 minutos atrás, a Valiant entrou atrás da órbita e aí uma Swarm de Tyranny de Kraken, que é um tipo específico de nave, saiu atrás da Lua e atacou a Valiant, que foi destruída antes que vocês conseguissem lutar de volta, em razão do... começou a ser destruída, né? Em razão do sneak attack, por assim dizer, que vocês não estavam esperando. São bioplasma foi atirado, a nave começou a derreter alguns pontos, esse tipo de coisa. Vocês conseguiram chegar aos seus drop pods e lançarem. E o capitão da Valiant, num sacrifício heróico pelo Imperador, ficou para trás e lançou os drop pods de vocês, sem que ele lançasse o dele, para que vocês pudessem chegar até a superfície do planeta. Então, 6 minutos atrás, vocês passaram pela atmosfera de Avalos. E agora vocês land. Vocês atravessam prédios e vocês caem seus drop pods. Os drop pods, é importante lembrar, imagina sei lá, uma cápsula de metal enorme, que cai aqui um meteoro no local. Um ser humano normal morreria com a diferença de impacto de atmosfera e do impacto no chão. Vocês não são seres humanos normais. Mas daí o capitão ia se fuder também se ele tivesse lançado o dele, então. Não, acho que o dele seria diferente. Então as naves carregam os drop pods para eles. Eles mandam a gente tipo numa embalagem de Kinder Ovo de metal. Sim, então, mas... E larga assim, vai. Mas quando você vai construir a nave, você constrói a drop pod pra gente normal, drop pod pros animais ali que vão destruir o planeta. É que o nosso deve ser mais barato, né? Você faz um maciço de ferro aí e taca o nego. Bom, vocês land. Vocês abrem seus pods, né? O único problema foi, devido à maneira impressa que vocês tiveram que sair da Valiant, vocês só conseguiram levar com vocês 3 clipes de munição para cada arma que vocês carregam. Pera, deixa eu notar. Eu acho que isso não é um problema para o nosso Assault Marine. Aliás, a gente não falou com o que vocês vão jogar, né? É verdade. Então, Vitor, qual é o seu personagem? Eu tô jogando com o irmão Scold, que é um Space Wolf. Um cara meio caçador espacial, confio nos meus sensos, saio farejando, aquele estilão meio Hunter. Ok. Babs, qual é o seu personagem hoje? Meu irmão Sephiren, eu sou um Devastator. E o próprio nome já diz o que ele faz. E eu tenho sede de sangue. E o Kakar? Eu tô com o Brother Elias, o cara é um Dark Angel. E basicamente os stats de um tanque tem skill pra tankar e é isso. E tem um jetpack, eu vou. Tem um jetpack. Beleza. Strike from the skies, brothers. Bom, quando vocês abrem o drop pad de vocês, o que vocês veem? Vocês estão na principal cidade do planeta de Avalon. De Avalos. Porra. Então, vocês estão na principal cidade desse planeta. Vocês sabem, na Intel que vocês receberam, que esse é um planeta rural. Então, grande parte da superfície do planeta é composto por fazendas. E aqui fica o Spaceport e a principal cidade do país, a Hive. A principal Hive do país, desse planeta, na verdade. Onde fica o governo do planeta, entre outras questões importantes. O que vocês veem é uma cidade em chamas. Vocês conseguem, assim, até onde os homens veem, são ruínas, fogo, e próximo de vocês, vocês conseguem ouvir tiros, e explosões, granadas, e vocês conseguem captar, os cogitators das suas armaduras, das suas power armors, conseguem captar transmissões de rádio da guarda da Planetary Defense Force do país, né, que é um braço da guarda imperial do planeta, que defende o lugar em que vocês estão. E vocês conseguem ouvir pedidos de ajuda, se houver alguém aí, socorro, eles estão atacando a catedral, não é, eles estão atacando a catedral, não, ah! E vocês sabem, vocês pelas informações que tiveram e pela localidade, vocês estão próximos da localidade da catedral, caso queiram prestar ajuda as Planetary Defense Force. Distância, direção... É ao norte de vocês, mais ou menos, de onde vem os tiros. Distância. Em poucos, assim, alguns 500 metros, assim, rapidinho você chegou lá. Dou aquela loadada no Bolter, assim, viro pra eles e falo: acho que dessa vez as prayers do ao Emperor foram atendidas. The will of the Emperor has come. Vou andando na direção da catedral e foda-se. É, conforme a gente vai avançando, só pra falar, né? Bolter numa mão, faca na outra. E meu personagem sempre vai andando naquele estilão, sabe? Agachando com aquela farejada no ar, vou tipo meio na sorratericidade. Nada de stealth nem nada, só pra ficar no estilo que ele anda. Muito bem. Você fareja sangue de todos os lados e algo mais. Você sente o cheiro dos Zenos. É aquele momento que eu paro, né? Faço sinal. Zenos. Você é tão perceptivo. Nós somos atacados lá em cima pelo quê? tudo bem, tá dentro. Vou deixar essa pra avisar. Heavy Bolter. Em ambas as mãos, óbvio, porque eu não posso fazer com one-handed. Já tá colocando ela pré-rodando, né? Claro que pode. Você não tá no combate ainda, você devia levar no ombro ainda. Assim. O problema não, é que você começa a estourar aqui. Você tem que... Não, fora de combate. É, não, eu já tô ready porque... Bom, a qualquer momento, sangue can't be wasted. Blood for the blood god! É sempre pra Deus! Olha aí, olha a heresia aí! Bom, vocês se aproximam da catedral. E o que vocês conseguem ver pelos seus visores, né? Tipo computador, né? HUD vai calculando pra vocês. Vocês veem uma puta catedral imperial, que como toda boa catedral imperial, é mais uma fortaleza do que uma catedral. Com muralhas, tem um lugar pros caras atirarem de cima. Ela é bem protegida. Só que assim, vocês, os guardas imperiais, eles têm identificadores, então vocês conseguem saber mais ou menos quantos tem pelos seus cogitators. Vocês calculam cerca de 600 guardas imperiais, que estão resistindo contra uma wave de 3.000, mais ou menos 3.500 rebeldes. Vocês veem a população... Rebeldes? O que vocês veem é a população do planeta, é notável que a população, armada, alguns com armas, outros com forcado, alguns com... Como que eles tiverem na mão... Se jogando contra os portões da catedral, tentando derrubar. Vocês notam que alguns estão mais bem armados, parecem que alguns estão tentando comandar, mas é evidente a intenção dessas massas da população. É, aos seus olhos, isso é uma rebelião. Não há outra razão para se atacar uma catedral ao God Emperor. É, só pra fins da ideia que 3.000 lava chumbo coisa é um daquela tipo assim, se a gente pulasse é morte certa, se a gente entrar a gente varre esses caras. É. Quanto é muito, é cara? Cara, porque... 3.500, vocês são 3 Marines. 3.500. Mil pra cada um, fechou. Não, eu só tô querendo saber a escala de poder do jogo. Exato. É muito. Talvez vocês conseguissem vencer, porque eles não estão tão bem armados, estão meio desorganizados, mas é muito provável que alguns de vocês, se não todos, pereceriam no combate. Mas vocês são treinados na tática imperialis. Então vocês sabem que se vocês derrotarem key points da batalha, vocês darão chances suficientes para que as Planetary Defense Forces envolvidas lutem de volta e vocês consigam um breach essa guerra. Mais importante do que isso, se vocês não se envolverem, a Planetary Defense Force será overrun. Vocês são a única esperança desses filhos do Imperador. Nossa, a gente vai, como não? Eu abro com o link para eles, falo, sabe o que me deixa puto? Não é quando os Xenos atacam. Porque os Xenos, a função dos Xenos é fazer merda, a nossa função é limpar. Agora o que me deixa puto é quando os próprios humanos fazem merda. Cara, eu tô muito puto. E desligo com o que pariu. Conforme vocês vão se aproximando, aquelas figuras em vocês clad em full power armor, né? Então vocês alcançando alturas de 2,5 metros, 2,60 metros. E a hora de quando você se aproxima do combate, é notável aquele momento que o combate dá aquele momento. Aquele gasp. Vocês veem que parte das forças aparentemente rebeldes se viram pra vocês. E vocês veem que o que parece um comandante gritando: Kill the Space Marines! Bolter na cara. Pau, pau, pau. Então agora, rola a iniciativa. Como é que é a rolagem de iniciativa? Eu já tinha esquecido. Um D10 no seu modificador de habilidade. Agir, né? Isso. 10. Pera, modificador de agir? É o 6. É o número no quadrado. 6. Então, irmão Elias teve 6. Não, eu tive 10. O Scold teve 6. O outro teve 10. 12. Scold 6. E o Saffron teve 12. Não é Saffron, é o cara do bolo. Teve 12. O Heavy. Heavy. O Heavy. O Heavy. Não é um Heavy. Depois ela come o sanduíche e enche a respeito. Só explicando pra vocês mais ou menos as distâncias. A gente não vai jogar com o mapa, até pela escala disso aqui. Porque ninguém tem caneta. É, mas... seria a ideia da escala. Existe um kill field de uns 200 metros entre a massa dos rebeldes e a catedral. Aquela coisa que wave after wave vai batendo e o pessoal da defesa vai matando, mas cada vez eles estão chegando mais perto. E vão romper as defesas se vocês não fizerem nada. Deixa eu saber, a gente... 200 metros por 50 wide, assim. Certo. Chegaram mais ou menos na lateral. Então, ainda não tem ninguém às nossas costas, não, assim, não, né? Não. Mas como é que esses cocô conseguiriam minimamente ferir a gente? Tipo... por sheer weight of numbers. Mesmo assim! Tipo, acho que você podia bater com um forcado o resto da vida numa power armor. Ah, mas não só forcado. Você vê forcado, você vê... mas você também vê, por exemplo... ah, mas o cara veio com o forcado, deu uma arrancadinha no seu elmo, o outro veio e jogou uma granada. Pá! É o forcado com magnetic field, né? Uou! Só o forcado! Mas os utensílios em Warhammer também usaram de um upgrade, né? Você vê? Mas vocês conseguem ver também que tem gente armada com Stubber, tem gente armada... e tem até vocês conseguem ver um time armado com Heavy Stubber. Bastante gente, Heavy Weapon Team. Então esses rebeldes, eles são uma massa de muita gente, mas eles estão mais ou menos organizados e de alguma maneira eles tiveram acesso a equipamento pesado de combate. Bom, deixa eu rolar a iniciativa aqui para minha horda de rebeldes. Isso aqui vai ser o primeiro combate contra a horda. Bom, o que vocês veem é quando vocês começam a se aproximar. Deixa eu rolar a iniciativa. Vamos lá. Iniciativa da massa. A massa morfa. Vamos lá, primeiro Saffron. Saffron. Eu vou. Em que direção que tá o grupo mais armado? Tipo, de heavily armored. Você. Esse pessoal que. Em que distância? Eles estão razoavelmente distantes e não só, eles estão entrando num prédio. Pra vocês. Pra ficar numa posição superior pra vocês. Disablem eles, vocês vão ter que detonar o prédio ou ir até o prédio. Tá. Então, o Heavy Weapon Team tá disponível no momento. Tá, então eu viro pro Elias e falo: Choose a direction and I shall destroy it. Eu aponto o cara que gritou, cara. Okay. Matem os Space Marines? O que que é? Você tá mirando na general direction do cara, né? E começa a mirar. seu ataque. E falar blood. Helios for me! O Corne de novo, tá vendo? O Corne tá atrás preto no jogo. Já vi que vai virar Black Crusade nessa porra. 15 minutos. Já tá virando. Então, agora Helios. Elias. Tá em distância de charge com o Jump Pack, esse Zezinho? Tão malandro. Eu dou aquele For the Emperor! Começa a correr com a Power Armor pesada, aqueles. Bum, bum. Depois de um tempo eu dou aquela pulada e tuf, o jetpack, na hora que ele aciona, você vê tipo, como se fossem asas angelicais e gays atrás. Eu voando com a Power Fist assim já pra cima e chego na cacetada, já na boca. Então eu vou ser charge. O charge, velho. Tem mais dois. Rolo contra o Weapon Skill? Mais 10. O charge é full action ou real? Full action. Só que você viu seus special abilities? Vi, eu dou mais dano se eu pegar. Ok. Tenho mais 10, então, 54. Uhum. Erro. Por 3. Você tá voadora. Aquela quebrada no chão, assim. Pô, mas só onda de choque jogou os malucos longe. Jogou uma galera pra trás, assim. E você vê que esse cara que parecia um general, né? O cara tem assim, ele tem 2 metros de altura, musculoso pra caralho. Mas ele não é Space Marine. Não é Space Marine. Ele que me chuta. Então, beleza. Agora é o Skold. Beleza. Só pra eu saber, eu tô dando aquela olhada em volta. Galera atacando, tem algum lugar que o pessoal tá mais necessitado? Alguma turret que tá sendo atacada? A ideia é dar uma limpada assim pra aliviar, pra os caras poderem lutar e continuar eliminando a galera. Cara, você vê que tem um grupo de rebeldes que eles estão carregando Demolition Charges. Você consegue ver os caras correndo assim, pra tentar abrir um buraco na defesa do local. Nas muralhas, né? E, bom, é um lugar que evidentemente pede ajuda. Ah, um tiro de bolter na Demolition Charge. É verdade. Os caras muitos, assim. É coisa assim de 200 correndo pro negócio pra ter chance de chegar vivo. Não que 200 seja um problema, Battle Brother. Tá bom. Então é aquela coisa, né? Eu tô parado, assim, meio ajoelhado, dando aquela cheirada, olho pros caras, né? Aquele sorriso aparecendo as presas, né? E, meu, Forte Emperor! Faca na mão, bolter na outra, já corra atirando nos caras. Beleza. Na verdade, então, como é que funciona o... o que a gente fez tudo aqui foi half action. Eu fui full. Os dois, né? Eu também tô correndo e atirando full, né? Uma half pra andar ou uma half ou pra você atacar. Usa uma half pra andar e ele dá um standard ataque, ou você dá um charge baixo com a sua faca. Não, half e... Beleza. E atiro. Full alto. Ok. Como você foi correndo em direção aos caras, eu vou colocar assim, que você para, você tá correndo, você tá bem próximo, antes de engajar no melee, que você não pode atirar no melee. Sim, eu você para uns 3 metros antes e atira. É mais ou menos isso que eu queria. Acho que a ideia RP-wise é que ele foi correndo e já empurrando. Sim, mas pra efeitos de jogo... Mecânica-wise pode ser diferente. Então eu ganho mais 20 por eu estar atirando full em full alto, né? Então 75. Mas, só eu. Porque eu tenho 45 com 10 para eu estar atingindo com o meu bolter. Por que eles não gostam do 0,4. Isso é um crítico, eu suponho. Full alto? Valendo. Quantas balas dispara o seu full alto? 4. Pegou todas. Pegou todas. Balas, rola o dano. Tá. Nossa, tem pouco D10 aqui. Tem 4 D10, pelo menos? 4, né? Tem mais 2 aqui. Eu tenho um roller aqui, mas daí... Pra cada tiro. Eu rolo pra cada bala, né? Por causa do Terran. Sim, então eu já mando um 7, um 8 aqui. Então, 15, 22. Ok. Mais 22. 22 mais 22. Mais 13, 15, 20. Caralho, quanto é dado? Mais 22. Cara. 66, 86. Então, tinham 200 pessoas correndo com as suas respectivas Demo-charges. Com as suas demo-charges. Cara, cada tiro que você pegava era, tipo, era um tiro de bolter, passava tipo, vai, um, dois, três, quatro, explode no quinto, sabe? Nessa brincadeira, assim, você não chegou a dispersar todo mundo. Na verdade, tem que rolar um teste de willpower pra ver se eles vão dispersar ou não. Caraca. Exato. Que absurdo. Tô procurando. Passa um dado aí. Não, Vitor ainda não. Rola um Intimidate esse, falando, né? Ford Emperor. Não é isso que eu quero. Rapidinho, gente. É que vocês estão combatendo contra hordas. E aqui eu não decorei a regra, né, velho? Eat hot plasma, motherfucker! Isso me lembra de Destroy All Humans. Destroy All Humans. Eat hot plasma! Your color blinded monkeys. Color blinded monkeys, mano. Green man from Mars. I'm not green. Color blinded monkeys. Caralho, cadê as regras que eu deixei aqui? Só aí. Mano, desapareceu. Fala aí um teste genérico de willpower e vambora. Pera aí, o que você tá procurando? É a regra de combate contra a horda. Isso não tava no livro? Não, tá aqui. Só que... Tactical Circumstances... Foda-se, é um jogo de Alliance. Haha, agora vamos embora. Combate... Testes... Tudo isso. Não tá em nada aqui? Acho. Sorry, guys. Desculpa a demora aí. Ó, como é que funciona? Como é que funciona? Então, funciona assim o combate contra hordas. Cada horda tem uma magnitude. E como é que funciona? Conforme vocês vão picando a horda no tiro, o dano que vocês dão numa horda, vocês têm que passar as defesas dela. Passando as defesas, vocês diminuem a magnitude da horda em 1. Quando? E aí, dependendo de quanta magnitude ela perder, ela pode dar break, ela pode brecar. Desse modo, armas automáticas e granadas, que pegam muitos alvos, são muito mais efetivas contra uma horda do que uma arma só que dá muito dano. Um Las Cannon é uma arma para derrubar um tanque, não para você matar centenas de pessoas. Então, tem essa questão. Você agora, como você acertou 4 tiros, mas todos passaram da defesa, você diminuiu a magnitude da sua horda em 4. Magnitude é tipo os PVs da horda. Exato. Sendo que, das 200 pessoas que estavam brigando, você matou tranquilamente agora umas 30. Pô, o cara deu 80 e caralhada de dano, eu achei que ele tinha arregaçado muito mais. Eu achei que ele tinha matado umas 100. Os 200, cara. Os 200. Bom, vamos lá. Agora é a horda. Agora o bicho pega. Lá vem o trau. Cara, essa galera que se atirou, você vê que a galera vira e atira. Tipo, o pessoal, eles atiram contra você. Curioso, alguns detalhes. Primeiro, ao ser atacado por uma horda, você não pode dar dodge. Pelo devido ao sheer overwhelming number of people atirando em você. Ok. Então, vamos lá atirar com a minha horda contra os senhores. Primeiro tiro. Vamos lá. Ele erra. Ele atira na Babs. Eu não fiz nada ainda. Também errou. É verdade, você não atirou? Não, eu mirei. Ah, deu aí. Pra na próxima jogada ter mais 40. Atiram no Kaká, erraram também. Então estou com bons dados hoje. Além disso, o líder rebelde que tava brigando com o Kaká vai pra briga. É um homem corajoso, isso eu não posso tirar dele. O meu power especial aqui, o Stoic Defense, ele não deixa nada claro se ele é half action, full action, Ronaldo. Nada action. Nada action. Uhum. E se eu quiser ativar ele agora, eu posso. No seu turno. Ok. É, o cara, você vê que o maluco, ele puxa uma Chain Sword e vai pra cima do Kaká. Kaká. Ele mira e ataca. Kaká. Chain Sword versus Power Glove. Acertou, você vai tentar dar dodge? Dele você pode. Tem alguma parry? Diferença de dar parry ao dodge? Não, a diferença é o que você, o teste. Parry você vai usar o Weapon Skill, dodge você usa Agility. Agility é melhor. Fuck that, eu errei. Então ele acertou. Tomou uma Chain Sword. Dados maravilhosos. Vamos lá. Começa oh, Rachel's Fury. Mas eles não têm. Eles são NPCs. NPCs bunda. Cara, você tomou... De... 19... Não. Força... 19 de dano, pen 2. Tá que pariu, viu? É, tenho 16 de armor, menos 2, 14. Tomo 5, então é isso? Porra! Cara, deu um danozinho considerável. É o líder, né, velho? Porra, que líder, hein? Charles, como é que é o Righteous Fury? Se você rolar 10 no seu ataque, tipo no dano, sai o 10. Você rola acerto de novo. Se acertar, você rola outro dano. Tipo um crítico. Entendi. Ok. Agora virou o turno. My turn. Vai lá. Agora lembre-se que eu tenho mais 40 pra acertar, ou seja, 88 pra baixo. Uhum. 56. Quantos degrees of success isso deu pra 88? 3? 3. Pegou 4 tiros. Tá. A 2 de 10 cada. Você atirou em quem? Não, porque 4 tiros. É naquela direção tiros, do... Né? Não, 1 porque pegou 3 mais degrees 3. Of success extra. Não, não, não. Porque de 50 para 80 ele tem 2 degrees mais 1 de ter passado não, não. No teste. Pensa, passou no teste. Acertou. É uma então bola. É 1 degree. 50 para. Ela tirou. Ela tinha 88, ela tirou 56. 66. Não, mas passar no teste já tá contando porque ele já dá 1 degree automático, não é? Exato, exato. Então, passar então, no teste deu. Então, passar no teste deu um tiro. Não, não é um tiro, é 1 degree. E daí você conta o número de tiros pelos degrees, não é? Não, acertar no o teste pega uma bala. A cada degree de sucesso adicional, você dá mais um tiro. Tá. Como ela teve a diferença não, entre... Essa regra não faz sentido se não pega pelo menos 2 tiros sempre. Não. A menos que você acerte por uma diferença menor que 10. Se você rolou, passou em cima, você já teve 1 de degree de sucesso. E aí, daí, não, aí rolou então pra acertar. Pagar 1 degree 2. Você está errado. Não, está certo. Não está, em especial porque você está usando a regra do Black Crusade. Qual regra do Black Crusade? Que o sucesso é degree de sucesso. Que um sucesso é um degree of success. Vou rolar 4, já é? Tenho 2 de 10. Já rolo 4 e pego os. Degree of success, o primeiro então, degree of success é o 10 a mais. 4 a mais. Acertar você, então hit. A cada degree of success a mais, ela tem outro hit. Não, mas a regra de degree of success é: se você rolou em cima, você já tem 1 degree. Não, se você rolou em cima, você teve um hit. Se você rolou 10 a mais, você tem 1 degree. Cada degree a mais dá um hit. Então isso só vale no Black Crusade, é isso? Isso. Isso é meio nada a ver. O quê? Não faz muito sentido, mas tá bom, vai. Continua. Can I kill shit now? Thank you. All 10, all 10, all 10. E aí? Saiu um 10. Rachel's Fury. Rola pra você acertar. Tá, de novo. Se acertar, mais um. Só um de 10? É. Não, é um 2 de 10, é um acerto normal. Com a mira. Com a mira, com todos os gols. 87. 88. 75. Confirmou. E aí rola. Mais um dado de dano. Então ela tinha usado 4 tiros, agora considera que ela acertou 5. Então rola 5 de novo. Então vai rolar mais um depois, mas você acertou um 10 e um 9 ali. 9, deu 19 por enquanto. 19 mais os bônus. Que é pra essa bala. É. Ah, é, de 19 a 29. Sim. 29. 9, 9, 18. Mais 28. E agora tem mais. Essa foi a segunda bala, né? É. Não, peraí. Só uma pergunta: você atirou o cara que o cara tava brigando? 28. 29, 28. Tá. Vou fazer um pouquinho aqui. Eu tirei um 10 de novo. 6 balas. Se você confirmar o acerto. Dá 29 de novo. 29. Peraí. Com mais. Confirmou, passa 3 de novo. Não, mas isso não. Mas tá bom. Senão a gente não sai. É, sei lá, né? Porra, esse é o heavy mesmo, hein? Pera. 9, 9. 25. Não, 27. 27. Porra, só dando 9. 24. Falta quanto? Falta mais um tiro. Por que, que todo tiro rola 4? 8 e 7. É, são 2 de 10 cada tiro. Ah, ela considera os dois melhores. 5, 9. Bom, o que aconteceu? Você quer que eu conte os dano ou não? Ah, tá. O dano neste momento só é importante pra saber se vocês passaram a defesa da horda. Ah, tá. Então, o que aconteceu? Você começa a disparar. Você vai, tipo, tá lá o nosso amigo brother Scold atirando, tá doando, você começa a ouvir. E cara, passa aquela linha de fogo assim, começa a varrer a galera. Vamos ver se a horda quebra ou não. Se não quebrar. Porra, agora é o momento, hein? Esses caras são persistentes. Quebrou. Cara. Ah. Você vê que tipo, os 200 caras que estavam carregando, tipo, morreram mais uns 100 agora, pelo tiro dela. Os que sobraram, largam as armas e saem, largam a bolt gun, tipo, e saem correndo, desesperados, pelo amor de Deus, me tira daqui, em direção à horda. Agora... Eu viro e falo assim, come on, you cowards. Adoro o cheiro de heavy bolter pela manhã. Eu gosto de bis pela manhã também. Agora é o senhor. Cara, solta foda, né? Elias. Eu vou mirar e meter uma power fistada na boca desse safado aí. E 57 eu erro. Pelo mesmo, foi o mesmo número da outra vez que eu errei, que da hora. Começa a mirar. Eu mirei, porra! O cara mandou mandar um. Cara, você mirou? Mirei. Você pode mirar, ataque melee? Pode. Isso. Não sabia. Bom, vou ativar Strike Defense, então, e foda-se. O que você faz com Strike Defense? Eu ganho 6 de temporário HP. Isso aí é ativado o quê? Uma vez por jogo, qualquer vez? Por combate. Ah, manda ver. Agora, Scold. Ah, minha vez, né? É, beleza, aquela galerinha que tava com os Demopacks lá... Caíram. O que você consegue notar agora que pode ser um problema ainda é que você começa a ver que o pessoal que tava movendo com aquelas heavy weapons, eles se posicionaram num prédio alto, mais alto do que a catedral. Eles estão começando a atirar contra as defesas nas muralhas da catedral. Você sabe que se você derrubar esse time vai ser uma vitória tática muito relevante. Beleza, então eles foram pro quê? Pra uma... um prédio levado. Prédio. O caminho da onde eu tô até lá, eu vou ter que abrir ele na base da porrada ou eu consigo chegar? A ideia eu falei, então se for assim eu já chego, subo e pego os caras por lá mesmo. Cara, e como eles saíram do book da horda, você consegue chegar até os caras, passando pelo fight e tal, mas até o prédio, pelo menos, sem interferência de outra horda. A que tinha no caminho, eles acabaram de fuzilar. Ah, sei. É full action de run, né? Pra chegar lá e... Tem que escutar mais barras, né? Você vai correndo. Ah, e eu... Qual que é o nome do... Saffron. Então, eu vou correndo a milhão e já vou gritando Saffron, cobertura! Esquema aí na viga de sustentação do prédio e jogar a crack, tá vendo? O bagulho aqui é assim, acabou, é acabou a pipoca. Se você rolar um teste de... É, dá pra rolar o Common Lore War aqui? Dá. Ah, é. O que o senhor tem de skills aí? Eu não sei. Tem Awareness, Charm, Common Lore, né? Dodge, Intimidate, Search. Então, seu Common Lore War, você passar num teste, você consegue achar um ponto pra usar a carga de demolição. Beleza, pro próximo turno, né? Próximo turno, você foi correndo. Agora... Eu quero rolar Common Lore Adeptos da Tartar, porque é isso que a gente faz. Explodir os prédios todo dia, faz um puta sentido. É verdade, o Lore Adeptos das Tartar, você pode tentar rolar quando? quando você estiver falando com outro adepto Star, a história da Star. Uma história, um segredo sombrio dos adeptos Star. É, pior que é, parece que os Dark Angels sim. aqui tem mó migué na história deles. Ah, então tá. Cara, você vê que o Rebel Leader que tá brigando com você, tipo, você vê que tipo, em volta de vocês começou a formar uma galerinha, os caras, tipo. Galera, dois homens entram. A cúpula do trovão! Você nota que todos vocês percebem, essa hora não tá vindo de uma maneira muito racional. Essa quantidade de pessoas. Mas, continua. E o cara vem pra cima de você. E ele mirou. Atacou. Pegou. Lógico, sempre pega. Dodge? Quero ver, quer ver? Olha o erro de novo. Não, dessa vez passou 34, passei. Uau! Cara, vem a Chainsword, sai de lado, passa a Chainsword seca. Corta um maluco atrás de você no meio. Can't touch this. Nesse ponto, você vê que um segundo destacamento começa a prestar atenção de vocês. Em vocês. Uns 500 soldados começam a saem do local e começam a atacar o. Se propõe a atacar vocês. Se propõe a atirar aqui, lá, agora. Peraí, como é que é o. Tipo, da galera que tá brigando, você vê que assim, um pelotão, assim, uns 500 soldados se viram e começam a atirar em você, atirar nela, atirar. Pra tudo que é lá. Tem nego nesse treco. Tem nego nessa horda. Tem. Primeiro ataque deles erra. Eles já tentaram tirar em você, mas estava correndo, só um pouco passando. Eles acertam a Babs. Porque ficou lá parado atirando. Ficou parado atirando. Eu vou continuar parado atirando. Eles erram o Kaká, mas acertam os caras do lado. É bom ter 88. Bom, Babs. Eu. Você leva. Vamos ver aqui. 15 de cada. Não dá, não. É, aqui é 8, 16. Melhor abrir. 19 de dano, penetration 0. Tá mal, vai dar dano. Sai direto aqui? Não, você tem 8 na armor e 8 na toughness. Então, 16 3. Separa, toma 3. 3. Uhum. 3 de wound, é isso? Isso. Que vocês veem que a chuva, meu, ela é coberta de tiros. Tá aquele. Centenas de pessoas atirando nela. Passa um. Fere um pouco. Mas. O grosso do ataque ficou na sua armadura. O chumbo quente. Ok, virou turno. Eu. Uhum. Aim again. Turno eu inteiro? Gostei. Tá. Dá pra se mirar meio, eu consigo atirar no mesmo turno? Não com o seu heavy bolter, porque, ah, então, ele, é porque ele é full. Uhum. Ah, então mirou. Beleza. Tá, tá. Onde é o heavy bolter? Eu vou abrir aqui pra parar o barulho. Chess. Eu vou abrir pra parar o barulho. Tá bom. Kill them! Kill them now! Sou eu, meu Deus! Kill me now! Vou ver se acerta um ataque dessa vez. Run to the chopper! Run to the chopper! Vou mirar e atacar, 54 chance. Finalmente eu pego um ataque. Aí, ó. Pegou bom. E quando você dá esses, não faz diferença esses no melee. Raises aí no melee? Foda-se. Na regra full do sistema, tem ataques especiais que fazem isso fazer diferença. Contra a horda, isso faz diferença. Cada 2 degrees of success você dá mais um hit. Contra single target, não. Tá. Vê se o cara consegue mandar o dodge. Não consegue. Quanto? Agora você esmaga. Pô. Agora vai, hein? Essa mão gigante que você tem. 2d10 de dano, hein? São 15 mais 10. 25, pen 9. 25 pen 9? Eu esqueci de falar sure. Como você quer matá-lo? Ah, aquela coisa, você tava tipo, round, desvia da blade, sei lá o que, tal, pega a blade, ah, power fist, puf, no meio da boca. Cara, não é que foi no meio da boca, você arrancou a cabeça, você explodiu a cabeça do cara com um soco. E ele cai. Nesse momento você percebe que parte da hora tipo, dessa galera olha incrédula pra você coberto em sangue, né? Ah, vira e corre. Eu ainda piso no corpo e grito For the Emperor! Você escuta vindo... Se quiser, eu rolo intimidate aqui. Você escuta vindo lá da defesa na catedral Os Space Marines has come, praise the Emperor! E você vê que o povo luta com uma vontade redobrada. Praise the Emperor e peste a munition. Ok, agora é o Skold. Bom, beleza. Então eu tava chegando lá. Eu cheguei no prédio e eu ia procurar um weak spot pra poder detonar. Então eu preciso fazer um teste aqui da minha. Do meu common law. Caso eu não consiga, isso acabou me assando esse turno. Half action. Half action pra isso. Tá bom. Fala, faz o teste com mais 10. Com mais 10. Porque o prédio tá, já tá bem detonado. Common law intelligence 51. 50! E 3. No! Bom, então eu chego, olho pra um lado, olho pro outro. Não, esse prédio é forte demais pra derrubar uma granada só. Vou subir. Eles estão no topo, né? Acho que estão a outra half action subindo. Não tinha 50 mil programas abertos no. Então no você chega. Tá aquele. Aquele grupo de heavy weapons, você chega por trás dos caras. Abre aqui embaixo tudo que já tiver aberto na memória dele. Ok. Então até minha avó aberta. Agora é aquela horda que você destacou. Duas vezes uma. E daí você pode mudar entre uma janela e outra, entendeu? Nem eu não aprendi a deixar na internet. Bom, essa segunda horda, os que sobraram ali perto do Kaká, né? Disparam contra ele. For the Emperor, filhas da puta, como ousam? Eles acertam. Deu seu. Você tá azarado, Kaká. Você tem o seu dodge. Mas não é a horda? É a horda, você não tem o seu dodge. Vamos pro dano. Que patético. São. Parou na sua armadura. São 8 ou 11 de dano. 16 de toughness. Pang, pang, pang. Cara, você vê tipo, tem 400 pessoas atirando contra o Space Marine, ele parado, aquele monolito. Fazendo Ford Emperor. Nossa, ele coça um pouco, né? Itis. Os caras não conseguem passar. O que vocês isso aqui? Isso aqui. Space Marine's weapon and Argia. Ok. Bom. Eles atacaram com a cara e conseguiram mover a base. Erraram. Só eu que sou acertado. Impressionante. Você, não você deve ser o mais gordo. Eu não tô, não. Eu não tô no meio da muvuca. Você não tá no meio da muvuca. Virou turno. Me. Na hora de diminuir essa moral aí dos caras. Não, não é moral. Qual que é o nome? É? Magnitude. Então, magnitude. 88 again. Foi tudo, foi os 4 tiros, foi uma esbórnia. O dela é 10. É 10. É sem vergonha nesse nível. Puta que pariu. Você quer que eu olhe o dano mesmo? Não. Assim? Really? Cara, vamos ver quantos degrees foram. Um hit, 20. Qual que era a porcentagem total? 88. Quanto ela tirou agora? 88, ela tirou 10. 10. 10. Então 10. São 7. 7. 7 mais 1, 8. 8. Cara. Fra, fra, fra, fra, vai varrendo, cara. É tipo, a cada bolt, cada tiro de heavy bolter, vara uns 4, 5. Explode no final. Não sei se você sabe. Sabe por que essa arma é Terran? O bolter, ele é uma arma mais ou menos inteligente. Então, primeiro que ele tem uma ponta de diamante, por isso que vem a penetration do cara. Atrás ele é propelido com combustível ferrado. Na hora que ele percebe que ele entra no corpo, ele tem um sensor. Na hora que ele faz a penetração, percebe que ele explode. Então é isso, cara. Cada um passa 5, 6 rebeldes e explode no último. Vamos ver se é a hora da quebra. Quebra tudo. Quebra! Tanta chance. Quantas balas eu gastei? 8. Dos 400 caras, aliás, acabou seu pente agora, né? Não, não é 8. Acho que todo burst ela gasta as 10. A diferença é quantas acertaram e quantas foram no Batman. Pode ser. Eu não falo nada nas regras simplificadas, mas eu acho as óbvias. Então gasta isso. Então eu teria que ter tomado uma full action pra reload. Ou não, porque 60 balas no clipe dela. 60 no clipe. Tem bastante. Então. varou. Cara, você matou 300 pessoas facilmente, assim, com seu Redfire. Devastator! Devastator! Aquele bando de corpos, você vê que a massa começa a quebrar. Começa a quebrar, tipo, eles não estão mais coesos no seu combate. Vai. That's how you get shit. O Vitor ainda tá tentando subir no prédio, né? Tá, você consegue ver ele no prédio. Quanto de altura tem essa porra desse prédio? Não mais do que o seu charge. Não, mas pra cima eu não vou conseguir chargear. Consegue, você voa em uma direção. Eu charge em qualquer direção? Sim, por causa do seu jump pack. Não, mas pelo que eu entendi, eu ligava ele em full power e eu tinha que subir 12 metros. Você ligava em full power pra você se manter afloat. É... Você pode se manter afloat por um minuto. Então, malandrox. Ah, pau no cu, charge nessa porra aí. Então, na hora que eu subo, ligo o jetpack, eu digo ainda: nós somos as asas do Imperador! Angels of Death. Tome porrada. Vamos lá. Weapon skill 54, vamos errar de novo. 26, peguei. Finalmente. Com o charge. Quantos degrees of success? Ah, tem. Dois, né? No melee da degree? Pra horda dá. Mas ainda pegando os caras lá em cima e dá conta como horda? 54. É outra horda, não é a três. Minha horda. Três? Não. Dois. Então você pegou dois hits. Dois hits. Só rola dano pra ver se você vara a defesa dos caras. Muito provavelmente que vara. 2d10 são. Varou. 4, 14 com pay 9. Não precisa rolar. 10 mais pay 9 vara. E o outro é 6 mais 10, 16 com pay 9. E calma, tem um d5 de damage extra do charge. Meu Deus, eu tenho 1 de dano. A mais. Ok. Cara, você chega lá, você chega por trás dos caras com os heavy stubbers, que tipo, tem assim, 30, 40 dos caras em cima montado. Você vê chegar o jetpack caindo com seu Battle Brother Strike from the Sky. E risca 2 da magnitude da hora. Beleza. Agora é você. Aquela coisa, na hora que eu chego é quase um fuzz rodar, assim, a galera caindo do prédio. Roda! É aquela coisa, né? Tipo, a faca na mão, o boulder, toma aquele assobio, sabe? Tipo, pra chamar a atenção. Galerinha dando aquela olhada, né? Só. Full alto no boulder? É, cara, estilo juiz dread, ajoelho. Cadê? Rapid fire. 27. Quantos degrees? Foi full alto? Foi full alto. Então. Um hit mais. 77, quanto? 5, 6, as 4 balas. 4 balas. Bolter. É, diminuiu a magnitude em 4. Deixa eu rolar pra ver se a lábula quebra. Quebrou. Os caras largam os heavy bolters, começam a correr, alguns pulam no prédio, outros. Curiosamente, nenhum deles se rendem, os que não lutam pulam no prédio. Se eles tinham alguma coisa diferente, isso é trabalho da Inquisição, né? O negócio aqui eu mato tudo que atira. Ainda tá aquela puxada na arma, né? Sai. Cara, agora você vê que, tirando o heavy fire, você consegue ver mísseis vindo da uma catedral, limpando o resto. Após a sua rápida intervenção, os rebeldes break e correm contra a nossa cidade. A catedral está livre. E aí? O que vocês falam? Desço do prédio da forma mais poser que eu encontrar com o jetpack. E vamos até a porta da catedral. Agora eu coloco minha arma nas costas e vou andando. É, olhando pra eles, né? Irmãos, tudo bem? Of course. Aquelas marcas de tiro, né? Se algum de vocês tiver a skill magic, vocês podem rolar first aid. O apotecário. Aquela time tipo... de ataque! Vocês são literalmente um kill team, né? Com um bom time devastador. Bom, vocês vão fazer o que agora? Ah, eu vou até a porta e vou falar o mais alto que eu conseguir, se a armadura tiver um megafone. E fala, tipo, seus chamados foram ouvidos. The will of the Emperor is here. Vocês escutam um cheering, né? E o portão abre. São recebidos com festa pela Planetary Defense Force. O pessoal, são os Space Marines, nem ele se aproxima de vocês. É aquele temor respeitoso, sabe? Como se o seu maior herói entrasse na sua sala. Mas eles estão todos assim, aqueles olhos cheios de lágrimas. We are saved! We are saved! Nesse momento chega até vocês um capitão, que está com insígnias da Guarda Imperial de Lida. Se aproxima, você faz uma reverência. My lords, se eu puder ser tão ousado, eu gostaria de contar aos lords os últimos acontecimentos e as informações que eu puder ajudá-los. Venham comigo, por favor. Os soldados não... Deixem. Soldados, protejam, reforçam o perímetro. Venham comigo. Vocês passam... Por favor, meus lords, venham comigo. Já comparado se olhando, né? Vocês passam por algum... E aquela catedral, né, cara? Aquele estilo gótico, imperial. É... Desenhos do imperador, como ele é imaginado. Vocês passam por algumas salas ou para um local mais tranquilo. E esse Planetary Defense, ele é defense só no chão do planeta ou ele atira contra coisas do lado de fora do planeta? Eles têm equipamento para atirar. E eles parecem estar disparando contra as torres que detonaram a nave lá. Quando vocês entram na sala, ela vira. Meus lords, me desculpem por essa deception. Você vê que a forma dela começa a mudar. Ela fica meio blurred, assim, tipo ripples and change. E na frente de vocês tem uma mulher agora. Vocês têm um debrief de que parte... O time da Inquisidora Calistrade tinha uma membro do ofício Assassinorum que era capaz de mudar de forma. Então você sabe que ela é o segundo em comando dessa host inquisitorial, mas que é a assassina da inquisidora, mas não é a inquisidora. Uhum. Meus lords, eu imagino que vocês tenham perguntas, ou vocês querem o briefing primeiro? Nos diga o que aconteceu. Muito bem, meus lords. Inquisidora Calistrade tinha suspeitas do que poderia... Aliás, meus lords, meu nome é Sindar. A Inquisidora Calistrade tinha suspeita sobre a invasão dos Gene Stealers. Nós chegamos a este planeta há alguns meses e começamos a investigar. A Inquisidora parece ter descoberto alguma coisa recentemente, mas ela está desaparecida há 2 dias. Nós vamos saber quando ela... pouco antes de enviar a mensagem a vocês. 2 dias. Depois. Você... Pouco. Depois. A mensagem. Não, vocês sabem que essas mensagens, elas são... Isso é curioso. Elas são enviadas pelo Warp. E a viagem pelo Warp, às vezes, altera o tempo. Tchau. Ok. É comum vocês... receberem a mensagem antes dela ser dada. Certo. Ok, né? Lá. Mas... Bom. Vamos colocar assim. Tá desaparecido há algumas semanas. Pô, eu gostei das viagens. São assim mesmo. As mensagens que passam no Warp detonando. Legal isso. Parte da navegação da nave, de quando você faz Warp Jump, é saber quando você saiu do outro lado. Aí, ó. Bacana, curti. Bom, você e a Inquisidora estão desaparecendo há alguns dias. O fato é que a invasão dos Gene Stealers deve estar mais... widespread do que se imaginava, porque eles já conseguiram infectar grande parte da população do planeta e para que eles lutem contra nós. A cidade está em ruínas, mas existem alguns pontos focais que talvez de resistência e que os lords possam talvez ter interesse em saber. Eu não sei onde está o Bruge Lord. E o que tem de importante nesse planeta? Como assim, meu lord? Dado que a invasão já está spread, por que ele não é exterminado? Porque essa não foi a ordem da Inquisição. Porque essa não foi a ordem da Inquisição? Calistrade deve ter um bom motivo. É provável, mas eu não sei quais são os motivos de minha senhora. Portanto, se Calistrade não for encontrada, esse planeta será exterminado. Senhores, e vocês sabem disso, vocês não têm autoridade para isso. Nossos... Ele será? Nossos não tô falando que a gente vai fazer nada. O único... Alguém vai isso, fazer. Isso é um detalhe. O único órgão imperial que tem autoridade para declarar exterminatos é a Inquisição. Não, a Defot não... Não, não. Os Space Marines não. Eles executam, mas eles não têm autoridade para fazer. Caralho, tinha um furacão do lado da sua casa e você não avisou? Tá bom hoje. Pelo menos tá refrescando. Jogar durante o Katrina aqui, caralho. Mas eles não têm autoridade. Pra... O único órgão imperial com autoridade para declarar exterminatos é a Inquisidor, a Inquisição. E o Inquisidor. A Death Watch é aquela coisa, se mandarem vocês combaterem um planeta até a morte, vocês vão combater um planeta até a morte. Ainda que pareça lógico o fato de você, pô, por que não deram exterminatos? Se não foi o... Vocês não discutem. Vocês a gente é pau mandado. Então, a gente tá abaixo mandado da Inquisição. Não vem com aquela conversinha mole de que a gente tava sendo. O respeito daqui, tá, mas a gente obedece. Exato. Manda quem pode. Autoridade. Não, então, você... hierarquicamente, eles mandam mais que a gente. Acabou. E, mais importante, só que a Inquisição não pode obrigar você a aceitar uma missão. O Chapter Master, o auxílio é requisitado, o Chapter Master decide se ele vai despachar o que eu tinha ou não. É, então. Mas uma vez despachado, vocês têm a sua missão a cumprir. E qual foi a nossa missão em exatidão? Matar o Broodlord da invasão. Toda a invasão. Então nossa missão é matar o Broodlord. Uhum. Foda-se qualquer outra coisa. Se... Aí que tá. Se vocês... A gente não tem autoridade pra mudar a missão, é isso. Como assim? Tipo, se sei lá, por qualquer outro motivo, tipo, tiver o... Qualquer outra coisa que a gente julgue mais razoável do que matar o Broodlord. Tipo, gente... matar o planeta inteiro. É, mas se a gente... A nossa missão é matar o Broodlord, a gente vai matar o Broodlord, ponto. Pretty much. Vocês podem fazer... Entendo, vocês podem... Vocês não são... Vocês, não, vocês têm willpower, né? Vocês, não, como matar o Broodlord, a gente decide. Mas que a gente vai matar o Broodlord, sim. Vai. Vocês podem fazer outras coisas que vocês considerem... E é necessárias para matar o Broodlord. Ou para a sobrevivência imperial. Entendam que vocês são servos do Império acima de tudo. Se vocês perceberem, não, para que este planeta seja... Nós vamos matar o Broodlord, mas considerando a situação do planeta, nós precisamos, sei lá, mandar uma mensagem para fora requisitando reforço, isso se torna uma prioridade para vocês também. Uhum. Porque o Império está em primeiro lugar. Vocês tomam esse tipo de autonomia em field, mas isso não muda que a missão de vocês é matar o Broodlord. Sim. E ela começa a falar para vocês sobre a cidade. Nós temos uma cidade de Lord, nessa cidade, que se chama Lodosham. Meus lords. E. Oh, Katrina. Nós não sabemos onde está o Broodlord. A Inquisidora Calistrade não tinha ideia. Mas talvez. Vocês consigam. Mas ela me deu um pedaço de informação antes de partir que pode ser interessante para nossos óperas. Para os Lords. Pouco antes de desaparecer, ela foi contatada pela principal astropath deste planeta. Um astropath, ele é uma... Se vocês têm uma noção... É um psyker. Ele é um psyker, ele é mutante, mas ele é um tipo de mutante respeitado pelo Império, que ele é necessário. Normalmente são casas nobres, eles são breed e tal. E ele tem a capacidade de se comunicar, de navegar pelo warp e de se comunicar. Ele pode mandar não existe comunicação interplanetária a não ser pelo warp. Então o astropath, ele é o cara que faz essa comunicação que vai chegar em outro astropath no lugar do Império. O cara é a corporação de Duna sem o tempero. Sem o tempero? É pior que eles chamam de spice, cara. Não, eu passei o livro inteiro pensando em tempero também, mas... Eu ficava tempero, pimenta. Eu pensava em tudo, cara. Pior que no inglês tá spice mesmo. Spice. E foda-se. Em português é especiaria, né? Que eles colocaram. É. Especiaria. Melhor que tempero. Ah, é spice. Você tá aqui atrás do tempero. Tempero brasileiro. O tempero que me deixa de olho azul e eu fico fodão com essa porra aí. Aquele que domina o tempero domina a raça. Controla o tempero. Eu imaginei muito um cara na cozinha ensinando outro. Aquele que domina o tempero, meu filho. Domina hack. Bom, é um lugar em que a gastronomia é muito valorizada. Ela fala, então, uma mensagem dessa astropath. Que pode ser. E eu não, nós não sabemos o que era. O fato, meus lords, é que se os lords acham, podem achar minha opinião relevante, se nós não recebemos reforço da armada imperial, Este planeta está condenado. Então, pode ser prioridade de que uma prioridade que os Lords encontrem este Astral Path, ele está em um distrito próximo, e mandem uma mensagem de reforço. Nós não temos como chegar até lá. Nós temos que defender as poucas posições dessa cidade numa esperança ainda de tentar manter este planeta sob o domínio do Império. O fato é, quando o Broodlord for morto, a rebelião vai perder a coesão completamente. Com poucos reforços, nós podemos retomar o planeta. Se os Lords considerarem um objetivo digno. Nossa missão até então era fazer isso, não? Qual? Por que houve a perda de contato com o Astral Path? Nós não sabemos, Lord. Todas as esquadrões que nós enviamos até lá não chegaram, não reportaram de volta. Bem, sou eu. Além disso, meus lords, caso vocês queiram saber, no distrito próximo fica a mansão do Lorde Governador deste planeta. Eu não sei qual é o status dele, mas é provável que ele tenha com ele, ou pelo menos próximo dele, a autoridade e o conhecimento para mobilizar mais forças da Planetary Defense Force. Pode ser uma ajuda aos Lords no que precisarem. O Imperador, o Governador, ele está no distrito próximo ao local onde ficava o Adept, onde ficava a sede dos Adeptos Astro Telepática. Peraí, in off again. Como assim mobilizar mais forças do Planetary Defense? E por que a gente precisa do Governador para isso? Não, porque ele deve estar com... Assim, vocês têm poder para override a autoridade do Governador, se vocês quiserem. Contudo, é político. Se vocês pedirem para o Governador, ele faz também. Então, o Império, ele... Não, mas a Inquisition já está aqui a mocara. Por que esses animais não fizeram, entendeu? Porque estão investigando. Até eles mandarem a mensagem para vocês, estão em fase de investigação ainda. Aparentemente, pelo que ela está comentando, essa rebelião é muito recente. Eu tô com aquela coçada na barba, falo, nada garante que o... Como é que é? O Psyker aí, o nome dele? O Astropath. Astropath, né? Uhum. Que o Astropath estará vivo, mas, de qualquer forma, precisamos mandar uma mensagem sobre a situação. Isso é um fato, meu Deus. E por último, os informes também. Agora é onde era legal ter o Tech Priest pra olhar e falar, não, a gente usa... O Broodlord de Astralpath. Só que você precisa de nada de warp, não. O Marine retardado só fala Blood for the Blood God! E morre por heresia, depois queimado pela Inquisição. Exato. A gente vai gritar isso sem querer uma hora, sabe? Ela passa pra vocês o código do Vox dela. Meus lords, eu ajudarei no que precisarem e fornecerei informações sobre a cidade conforme os lords necessitam. Pergunta. Essa cidade tem esgotos? Sim. Vamos pelos esgotos. Por quê? Menos gente, chega mais rápido. Evitar a muvuca. Mas não seria interessante a gente ir limpando as hordas no caminho? Eu acho que o tempo é mais essencial agora. Não só o tempo, como também deixa a gente chegar full lá, né? Não sabe o que aconteceu? E nossa munição é limitada. Uhum. De qualquer forma, meus lords, se vocês estiverem feridos, nós temos médicos conosco, eles podem oferecer primeiros socorros. É. Nossa. Apesar de que eu fui o único trouxa que também deu. Eu também, né? Mas eu dei muito dano. Vocês passam por nós. Ela chama um médico de confiança, ela volta à forma do capitão. Ele... pede para que vocês examinem vocês, né? Ele não tira as power armor de vocês, ele só mexe no... É isso? Bom, tudo bem. Vocês podem tirar, se quiser. Mas ele mexe pelo cogitator da armadura e determinando coisas, tipo, armadura, costura ali, já te tocou, coisa, são só primeiros socorros. Que é engraçado, por que a gente não sabe fazer isso, então? Não, ninguém quis comprar a perícia. É, porque a gente passou tempo demais descobrindo como levantar um bolter e derrubar o maior número de pessoas. Barbas, você cura 4. Ora, tô full. Kaká, você cura 4. Ok. Não full. Eu tô com 20 de vida. Você tem quanto? 21. Porra, o Souto tem menos. 23. 20? 23. Dá uma... É isso que me deixa fudido de dado de vida, tá vendo? A filha da puta é o atirador, ela tem mais HP que eu, que sou o tanque. Porra! É, isso eu tenho, minha função é matar coisa. E você segura mesmo. Seu DPS. Seu range de DPS, seu Hunter. Você no máximo devia ter disengage, olha lá. Se eu fosse realmente uma mulher nesse jogo, eu teria não falado. Não tem Space Marine. Não tem Space Marine. Então, mas se pudesse, no local, se eu tivesse, eu teria falado. Mutation. Eles eram homens. Eca! Ah, eu jogaria. Eca! Eu pegava. Você vai gritar, get your ass kicked by a girl. Ah, pode ser que você não pegava. Eca! Muito eca. Space Marine de Slaanesh, eu sempre quis experimentar esse tipo de sensação. Meu Deus do céu. Esse tipo de sensação, né? Um bicho de 3 metros encaralhada. Valeu. A Sindala volta pra perto de vocês. Meus lords. Eu encontrei algo, na verdade, no momento eu não tinha pensado nisso, mas a Inquisidora Calistrade deixou isso na casa onde você chegasse. Você notou que? Uma carta selada com o secretarial da Inquisição. Abra a carta. É uma carta que só nós podemos abrir. Foi a instrução que a Inquisidora deu. A gente não vai abrir de parágrafo. Só abrir. Dá pra comer a carta com parágrafo. Mas não abrir e ler direito. Menos 10 dias vocês amaram lá. Essa é a coisa que tem uma carta. Abra e nos mostre. É. Bem nos lords. Abra a carta, mostra assim, sem ver. O que vocês veem? My lords. Abençoado seja o imperador, que vocês não estão muito atrasados. Parece que a minha fé na Death Watch foi bem colocada. Eu gostaria de que eu estivesse aqui para greet vocês, eu mesmo. Mas eu temo que os hinos espalhados pela cidade não me permitirão fazer isso. Eu preciso encontrar o Broodlord o quanto antes. Meus lords. Eu deixei minha segunda em comando disfarçada como capitão, como uma comandante da guarda planetária. Espero que ela seja da assistência que ela puder. Meu nome é Calistrade, inquisidora imperial. E eu informo que os Genestealers infectaram boa parte da população planetária. E aqueles que continuam leais ao Imperador, estão terrivelmente desmoralizados. Nos últimos dias, poucas partes da cidade resistem isoladamente aos rebeldes infectados pelos Genestealers. E além disso, meus lords, eu tenho uma notícia preocupante. A vanguarda de uma Tyranid de Hive Fleet se aproxima deste planeta. Os Genestealers já contataram seus mestres. Vocês têm apenas X dias. Fazendo os cálculos, vocês notam que, pelos cálculos da Inquisidora, eu falei se estiver certo, a Tyranid de Hive Fleet deve chegar ao planeta no amanhecer de amanhã. Até lá, meus lords. Nós precisamos enviar uma mensagem para fora deste planeta. E precisamos matar o Broodlord para que alguma defesa possa ser feita frente à vanguarda da Hive Fleet. Eu conto com a Death Watch. Ok, agora o tempo faz uma diferença do cacete. Então... Esgotos, it is? Sim, mas agora então eu vejo que é desnecessário falar com o governador. Qualquer tipo de melhoria que façamos às defesas é irrelevante. Se a mensagem não sai do planeta e se nós terminarmos o Bloodlord, nada vale a pena. Yep. Compara. Legal. Ela apresenta um mapa pra vocês. Da Sindala apresenta um mapa pra vocês. Ela fala, meus lords, para que vocês cheguem ao distrito Magistria, onde está a sede dos adeptos Astra Telepática, vocês vão precisar passar pelo distrito de Pórtica, onde fica o spaceport do planeta, e a base da Planetary Defense Force. Lá foi onde nós fomos atacados primeiro. Então o distrito está em caos. Eu posso fornecer aos meus lords uma unidade da Planetary Defense Force para que os lords utilizem o que precisarem. Quando os lords precisarem, podem chamá-las por rádio ou podem levá-las com os lords. Em termos de regra, em alguns momentos vocês podem ganhar apoio da Planetary Defense Force, mais ou menos, dependendo do que vocês fizerem. Aqui dá o toque de embombardear a parada? Eles aparecem, eles estão com vocês, eles engajam. O fato é, cada um deles que vocês tiverem, vocês podem automaticamente vencer uma horda em combate. Porra! Vocês deployam os caras, eles ficam lutando com a horda enquanto vocês vão fazer outra coisa. Justo. O mando militar que vocês receberam. Justo. Com a nossa defesa reestruturada, nós conseguimos dar o deploy em qualquer lugar da cidade em poucos minutos. Ok. Deixa isso aqui e aguarde o nosso sinal. Sim, meu lord. Let's do this. Que a graça do trono, que a graça do Golden Throne vá com vocês. Ele está no meio de nós. Eu ainda respondo, sempre vai. Vocês saem do... Da catedral. Qual que é o nome dela, da mulher? Sindala. Sindala, né? Então antes de sair, só que... Sindala, mantenha a moral dos homens elevada. Diga a eles que não vamos falhar. Meu lorde, a Death Watch nunca falha. Uhum. Quando vocês estão saindo, vocês estão escutando o coro. Se vocês falharem, não fará diferença. E esse foi o final da primeira parte da aventura Final Sanctions de Death Watch. Não percam na semana que vem a continuação deste épico, desta verdadeira epopeia, enquanto os nossos heróis se dirigem aos esgotos da cidade, que eu esqueci o nome já, porque a gente jogou faz um tempo, mas enquanto se dirigem aos esgotos da cidade tomada pela rebelião. Thank you.